Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Marechal Darth Mello e esta é a Rádio Ômega. Você está ouvindo Rádio Ômega, a rádio do clã Ômega Red. A Rádio Ômega é um oferecimento de Ômega Store, a Revolução Nerd. A edição é por conta da Battle Agência Digital. Se você quer contribuir com este projeto, entre em contato conosco através de nossas redes sociais. Então, esse é o episódio 00, é o episódio piloto. Como já foi dito, eu sou o Marechal Darth Mello, e aqui comigo estão HC Herr Comandante. Fala, gurizada! E também Frederico Von Paulus. Porra, Frederico. Tudo bom, beleza? Então, esse piloto, ele é um programa que foi criado com o intuito de, primeiro, né, explicar mais ou menos quem somos, onde viemos e do que nos alimentamos. Vamos começar, de repente, com uma entrevistinha, alguma coisinha rápida, sei lá qual é que é. Momento Quiz. HC, Herr Comandante, fale-me mais sobre você. Quem é você? O que você faz da vida? Vamos, né, passar pro público, né, que tá ouvindo o podcast aí, o que nós temos a oferecer aí. Bueno, meu nome aqui vai ser HC, Herr Comandante. A história desse, do nome Herr Comandante, talvez um dia eu conte pra vocês. Talvez não. É, toda a história aí, todo o passado aí, um dia, né, vai ter um episódio aí a ser contado, né? Ou não. Ou não. Né? Não. Eu moro numa cidade no sul do Brasil. Sou sócio fundador de uma agência de marketing digital. Aliás, né, esse podcast está sendo patrocinado pela Battle, a agência digital. Você sonha, a gente faz. Tem que dar meu, né, fazer meu merchandising. E quem quiser seguir no Insta lá, @real_herco, vamos lá que é nóis, gurizada. Vamos pegar uma lagueta. Bom, meu nome é Rafael, o meu nome aqui no Ômega é João Paulo, ele foi um marechal, e a história dele a gente pode se aprofundar quando for mais propício, até para mostrar o porquê que eu uso esse nick devido à história que o Ômega tem em Lan House, né? Então daí em um momento oportuno eu vou explicar o porquê desse nickname. Mas eu tô aqui, enquanto o HC vai destilar ódio, e você só aquele cara chato que vai incomodar o Marechal. O Von Paulus, ele é o isentão, né? O Von Paulus é o isentão, não é nem esquerda, nem direita, não acredita no A nem no B, ele é o isentão. O cara que tá em cima, tem um muro, é o Von Paulus que tá em cima ali. Essa é a definição, né, do... Não é nem A, nem B, mas acredita que tem uma letra em algum lugar entre o A e o B. Da minha parte, o Renan... tanto faz como você é chamado aqui, acho que isso não importa. Eu acho que importa. Viu? É, não é só o Vomps que vai ser o chato da história, né? O que importa é que eu vou ser o host, né, do todos os episódios presentes, passados e futuros, por algum motivo que eu não sei explicar. Mas é isso aí. Uma coisa que... E como foi falado, né, em algum momento vai ter um Omega Red Origins. E daí vai ser contada toda a história de nicks e clãs e como tudo. O que importa para este episódio, né, é que somos todos podcasters médios, né? Ninguém aqui é especialista em nada, a gente fala de game, mas ninguém jogou final de CBLOL, a gente fala de Segunda Guerra, mas ninguém é historiador, então a gente é um personagem médio e a moral é falar do médio pro médio. Eu acho que isso aí acho que vai ser o diferencial. Claro que quando tiver alguma coisa, algum assunto mais específico, temos inúmeros historiadores, né, conhecidos que poderão vir dar a sua palavra lastreada pelo conhecimento, né, acadêmico e outros tipos de coisa, mas em princípio é a impressão do homem médio sobre assuntos médios. Bom, então, H6, Marvel, DC ou nenhum dos dois? Nenhum dos dois? É um nerd que... É tudo uma bosta. É um nerd tudo que... uma bosta. Nem pra Nerd serve. Vamps, Marvel DC ou nem os dois? Vou ficar no muro. Ah, tá, dois isentão, né, cara? Não, é o Cirão da Massa. Entre Marvel e DC é Marvel, mas eu acho que os maiores personagens do mundo, da história, estão na DC, que são o Super-Homem e o Batman. O maior personagem do mundo Boa é opinião. Gildo de Freitas. Boa opinião. HC, PS, Xbox ou PC? PC. Vamos? PC. Bom. E tu, Marechal? É aquilo que eu falei, a entidade não importa. Se fosse uma classe de RPG ou HC, RPG medieval, qual que seria? Bárbaro. Certo? Óbvio. Não precisa pensar muito, só dá porrada. Muito bem, imaginei. Vamos? Eu sou o guerreiro isentão. É. Uhum. E se tivesse um superpoder, HC, qual que seria? Qualquer um. E por quê? Qualquer coisa. Eu teria o superpoder aquisitivo, aquele do Homem de Ferro. Bom. É uma boa escolha, Não tinha. Aí faço igual Homem de Ferro, contrato os outros pra bater no mundo ali, vai lá e morre, filha da puta. Então... Deixa que eu vivo e gasto meu dinheiro. Alguém não viu o último filme, hein? Parece que alguém não viu. Alguém tá atrasado um filme, exatamente. Cara, eu acho que é velocidade. Chega um momento que, olha, me dá uma raiva da demora de se deslocar de um ponto pro outro, que eu acho que é velocidade. Ah, esse é o peão. Eu quero ser rápido pra trabalhar rápido. Também. Não, se bem que no meu trabalho não adianta ser rápido, eu só vou me ferrar, então... Eu acho que... Porque eu acho que é o deslocamento que é o pior. Ah, então bota um par de asas aí, né, Alonso? É, mas é que asa então... Vai voando, né? É, se chover eu vou me molhar, então, sendo rápido, talvez eu diminua também esse problema. Então, acho que é velocidade. O problema de ser muito rápido, é que se tu peidar, tu sente teu cheiro, tá ligado? É uma coisa de louco, assim. Não, é mais chance de eu sair de perto dele. Não, tu dá a volta, assim, e sente. Tão rápido que dá a volta. Exatamente. Peãozinho do ômega. Tem alguma coisa que queiram falar? Você jogo preferido, livro preferido? Faltou o senhor, o seu superpoder. Não, eu tenho uma pergunta pro grupo. Também? Pode? Não, manda bala aí, qualquer coisa tu que vai editar mesmo. Eu vou chamar o Silvio Santos. Você vai participar agora, Marechal Bartimelo, você vai participar do show do Hercão. Vamos lá. Marechal Bartimelo. Você prefere ter dedos do tamanho das suas pernas ou pernas do tamanho dos seus dedos? E por quê? É. Dedos do tamanho das pernas, né, vocês? Porque daí eu vou parecer uma entidade. Sei lá. Vai chegar na porta do prédio já tocando a campainha do elevador ali. Uma coisa do louco. Tipo isso. Se tivesse pernas pequenas, as pessoas iam sentir pena de ti. É, acho que é o mais adequado aí, né? O problema é dar uma limpadinha depois de fazer o serviço aquele, né? Ah, aí é quase um risco, né? Ah, mas e o superpoder? Superpoder, cara, eu na verdade sempre me parei pra... tipo, louco, né? Sempre parei pra pensar nisso, né? Eu acredito... Eu tava sempre pensando agora nisso aí, agora. Tem vários superpoderes que... Parafraseando aí os quadrinhos, né? Tem vários superpoderes que eu acho legais. Eu acredito que pra mim seria o teleporte. Tipo, noturno, assim. Entrar numa dimensão, sair em outro lugar e fazer o que quiser e feder em show. Pra mim é isso. Teleportezinho, acho que cai bem, né? Com o meu superpoder eu compro. um teleporte. Compro um teleportador. Sim. Compro um teleporte pra mim, não tô nem aí. Mais alguma pergunta, Marrechão? Pois é, o que vocês acham que o pessoal tem mais alguma informação que seria legal o pessoal saber? Que tipo de jogo gostam de jogar? Eu gosto de tudo, né, cara? Só não gosto e não é legal. Então, eu prefiro estratégia, né? Tiro estratégia, basicamente, e o resto é RPG, o resto é aleatório. Tá, eu sou underground pra jogo, então é até ruim eu tô falando cara que... isso. Truck Simulator. É, Euro Truck Simulator. Agora é simulador, velho. Simulador é vida. Não, simulador é a simulação da vida. Então é vida. E se fosse vida, era vida, não é simulação. Era real. Aham, sim. E daí, porque tu pensa, se tu tem a vida, tu não consegue daí simular, porque se tu tá simulando, tu já tá vivendo. Porque a tua vida, ela não é uma simulação, e daí... Vamos lá. Vamos? Vai, toca a ficha, vamos. Cara, eu gosto de tudo quanto é jogo, desde que ele seja divertido. Não importa se o gráfico, tendo uma jogabilidade boa, o jogo sendo legal, eu curto. Mas o único os dois únicos tipos de jogos que eu não gosto é corrida e jogo de esporte, que pra mim não adicionam conteúdo nenhum. Então esses dois pra mim... Sim, que daí que daí tu não consegue comparar com a vida real, né? É, também, mas esses jogos aí não acho que já deram o que tinha que dar. Que de físico tamo um mandimbu. Ele de corrida não corre, não anda nem na esquina. Né? Não consegue fazer uma baliza com o teu Nissan. Vai fazer corrida com o quê? Tamo não, mal. Claro, tamo claro mal que eu consigo corrida. Fazer baliza agora. Ele tem câmera de ré. Olha aí, ou ó. Que não. Viu? E vantagem. Meu agora não tem, Deus não tem, do céu. Não tem erro. A minha câmera de ré é o meu pescoço. Euro Truck Simulator, né? A minha também, mas. É. Sim. Ah, que abraço, velho. Percebão pegando. Né? 13-13. Subindo a lomba ali, louco. Uma coisa que eu acho importante comentar, né? Saiba o que vem a ser, né? O Ômega. Ele é um grupo, né, de pessoas que são amigos físicos, né? Alguns virtuais, mas a maioria física. Começou tudo informal, numa lan house, pessoas quebrando, no tempo, né? Há 20 anos atrás, 15 anos atrás. No tempo da lan house, isso faz mais de 10 anos. Muito mais. Mais 13 anos. É, né? Por aí. E com o tempo foi o pessoal migrando para outras plataformas, né? Internet de casa, às vezes sim, às vezes não. Acabou migrando para outros tipos de evento, né? O pessoal ficou mais velho, churrasco, RPG, board games. Aliás, tem umas histórias muito boas de churrasco. É, talvez por um causos do Ômega passado. E com certeza. O que importa é que atualmente, né, é um grupo de amigos que volta e meia se reúne para fazer alguma coisa. Volta e meia é alguma coisa que é importante. O amigo médio, né? Um grupo médio de amigos, né, do Brasil. Inclusive, um dos projetos que tá na mesa para ser lançado aí é um podcast narrativo das sessões da campanha atual de RPG. É uma campanha de fundo histórico. Ambientado na Segunda Guerra. Que traz uns elementos aí de Call of Cthulhu, né, coisas mais sobrenaturais. E eu acho que vai ficar bem legal. Tá sendo esquematizado aí. Apesar, né, de outros podcasts já trabalharem esse tema aí, o nosso material aí é meio original. Sim, com todos os personagens que a gente tem aqui, olha, são alguns bem interessantes. Eu tenho certeza que a história vai ser, no mínimo, vai ser instigante de se ver. Ouvir, né? Se ver. Eu tô num estado aqui, meu guri, na terceira boêmia. Já tô até vendo. Eu tô até vendo já, coisa de louco. Vendo as ondas fumaras. Acho que era isso. HC, quem quiser te seguir nas redes sociais, como faz? Cara, quem quiser me seguir, @real_herco, HERRCO. Segue lá. Não tem muita foto, não tem muita postagem, mas quando tem é bem divertido. Vai lá que não tem erro. Belezinha, vamos. Como faz pra te seguir? Bom, quem quiser me seguir... o Instagram é Rafa Reis Fernandes. E é só acessar lá, manda lá o convite de amizade lá que eu vou estar aceitando. Olha aí, hein? Então, pra mim, quem quiser me seguir, eu vou estar como @dartmelo em quase todas as mídias. E o Instagram, né, do Omega é cla_omegahead. E lá você vai ter várias fotos e eventos e, sei lá, o que mais bobagem a gente jogar online. É isso aí. Então, ficamos por aqui e até a próxima. Isso aí, valeu, pessoal. Falou!